A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. Igreja Apostólica Vivendo em Graça, uma igreja séria que zela pela verdade. Conheça-nos melhor. Acesse www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Amém, igreja? Amém. Podemos começar? Sim. Tiago, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejais muitos de vós, mestre. Sabemos que recebemos um juízo mais severo. Ou seja, a quem muito é dado, muito é cobrado. Pode ter certeza, irmão, que se você tiver muito da parte de Deus, Deus vai te cobrar no mesmo nível. Amém? Repita comigo, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, é o que está dizendo aqui. Agora diz aqui o versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. É uma afirmativa, presta atenção. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Olha só, Tiago, usado pelo Espírito de Deus, nos dá uma grande lição sobre o domínio das palavras. Então ele diz, todos nós tropeçamos em muitas coisas. É um fato. Mas ele está dizendo que aquele que não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Você já viu aquele ditado que quem muito fala dá bom dia a cavalo? Já viu isso? Ah, aposto, nunca ouvi isso, mas essa é uma expressão, quem é mineiro deve saber disso. Bom, tudo bem. Quem muito fala dá bom dia a cavalo. É mais ou menos isso. Por quê, irmão? Quando nós tropeçamos em todas as outras coisas, você pode ali consertar aquilo, mas uma palavra mal proferida é difícil arrumar. Às vezes até sem intenção, mas você falou de uma forma que a pessoa interpretou de um outro jeito. Complica. Porque aí a palavra de Deus diz que um irmão ferido é mais difícil de ganhar do que uma cidade fortificada ou uma cidade armada. Está entendendo, gente? Aqui eu estou falando da coisa material, da coisa física. Daqui a pouco a gente entra no aspecto espiritual. Mas quantas vezes, talvez, nós não falamos corretamente, não nos comunicamos corretamente, e isso causa um grande problema nos relacionamentos. Nós falamos disso aqui terça-feira também, quando eu dei aqui a mensagem sobre os quatro inimigos destruidores de um casamento. Falei sobre dois inimigos, vamos falar sobre outros dois na terça-feira que vem. Um deles, quem lembra? Quem lembra qual é o primeiro inimigo destruidor de um casamento? A falta de comunicação, diálogo. E aí eu falei aqui na terça-feira que não é o que você fala, mas é como fala. Entendeu? Dei até o exemplo, né? Às vezes a mulher está lá, puxa, esperando o marido, querendo a atenção do marido, querendo o carinho do marido, o marido sai, lembra desse exemplo? O marido sai do serviço, encontra um amigo, e conversa vai, conversa vem, e o homem esqueceu do horário. Mas a mulher não esqueceu. Ela está lá em casa esperando o marido, né? Preparando a janta, está tudo maravilhoso, esperando o marido, coloca o filho para dormir mais cedo, fala, vai dormir, Joãozinho. O que acontece, gente? Passou do horário. A mulher já fica. Onde aquele abençoado, no começo é abençoado, né? Onde aquele abençoado se meteu? 10 minutos. Onde será que está aquele abençoado? Já sai entre os dentes. 15 minutos. Ou... E aí? Só Deus sabe o que não sai. Não quer dizer, porque muita gente age assim, que nós temos que agir também. O que ela faz? Ela pega o telefone, liga para o marido. O marido está lá na conversa, esqueceu até do horário. Estou repetindo aqui um pouquinho, mas porque tem tudo a ver. Amém, gente? Estou repetindo um trechinho de terça-feira, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora. Preste atenção. O marido está lá, bate papo, conversa vem, nem lembra do horário, irmão. E a mulher está lá. Preparei. Estou toda cheirosa, perfumada, preparando o jantar. Coloquei o Juninho para dormir mais cedo. Fiz isso e aquilo. E nada desse abençoado chegar. O que acontece, irmão? Ela pega e liga. Onde você está? Ó, ela está se comunicando. O fato dela querer o marido junto dela é algo bom, não é verdade? Mas aí ela faz algo muito ruim, né? Ela se comunica cobrando. Então, não é o que ela fala, mas é como fala. Você sabe que isso acontece com o homem também, tá bom? Aí ela liga em forma de cobrança. Onde você está? Aí o marido, de frente para o amigo, não quer ficar mal na situação, né? Eu estou perguntando, onde você está? Está tudo bem. E ele fazendo de conta que está tudo bem diante do amigo, porque ele não quer passar vergonha. Mas a mulher está, você não está entendendo o que eu estou falando? Ah, tá, tudo bem, daqui a pouco estou chegando aí. Ele morrendo de medo que um amigo ouça aquela cobrança. Aquilo que era algo bom se tornou algo, porque naquele momento, aquela cobrança, ele fica, meu Deus do céu, casei com a minha mãe de novo. Você percebe, irmão? E aí o marido fica lá doido da vida, né? E ele faz aquela cara de paisagem para o amigo não perceber que ele está sendo cobrado como um bebezinho. Mas tudo bem, irmão. O marido chega em casa, ele não vai chegar bem, não é verdade? Porque ele já ficou nervoso com aquela situação, ele fala, boa noite, por que em vez de você me ligar cobrando, você não perguntou, está tudo bem, está precisando de ajuda, boa noite, meu amor. Você já foi logo perguntando, cadê você? Pronto, aí vira uma coisa de louco. Não é verdade, gente? O que acontece? Esquecendo essa parte, todo o contexto que eu falei na terça-feira, e voltando mais propriamente para o que nós estamos estudando hoje, uma palavra mal falada é complicado. Porque a palavra de Deus diz que a palavra falada é como uma flecha lançada. Ela vai atingir o propósito pelo qual foi enviado. E se uma palavra foi falada errada, ainda que não foi aquela intenção, já era. Depois, para você reverter aquela situação, é muito complicado. Não é verdade, gente? Não é verdade? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Então nós temos que ter cuidado. Eu estou falando do aspecto físico, material. Nós temos que policiar aquilo que nós falamos. Por isso Davi, ele diz, Deus, coloca um anjo guardando os meus lábios. Por isso Jeremias diz, Senhor, toca-me com brasas vivas do altar nos meus lábios. Amém, gente? Quando nós tropeçamos em palavra, humanamente falando, no mundo físico, nós cometemos graves erros. Por quê? É como uma flecha lançada. Depois que lançou, não tem como voltar atrás. Foi lançada. E de repente, irmão, você não tinha nem aquela intenção, mas soou como se tivesse. Isso funciona, você consegue ver isso muito em casamento. A mulher, muitas das vezes, ela tem um jeito diferente de pedir socorro, né? De pedir atenção, de pedir minote. Ela tem um jeito um pouco diferente de falar. O homem já quer, né, que seja claro, olha, está assim, assim, assado. A mulher não é muito clara nesses aspectos. É da natureza, isso não é nenhum mal. Mas o que acontece? tem que saber entender o que está por detrás daquilo que está sendo falado. Amém, gente? Existe um núcleo, existe uma ideia original, como na palavra de Deus. Se você não tiver a revelação, não entender o que Deus estava falando, muita gente vai fazer besteira com alguns trechos da Bíblia. Estão entendendo, gente? Como fazem? Quantas pessoas pegam alguns trechos da Bíblia e dizem, ah, mas Deus mandou fazer isso. Não sei se vocês viram na televisão alguns anos atrás, um pregador aí no interior, enfim, aqui no Brasil, não me recordo aonde, ele começou a pregar que não poderia ter a fidelidade no casamento. Porque ele leu lá em Isaías que cada homem tinha 7 mulheres. E aí ele começou a pregar isso aí. Houve uma destruição de família, uma destruição, uma desordem na sociedade que trouxe um escândalo. Obviamente que aí junta a fome com a vontade, pega versículos isolados e fala, ah, Deus falou isso e eu vou cumprir. Nós temos que entender o contexto daquilo que foi falado. Amém, gente? Agora, vamos esquecer o natural. No mundo espiritual também é da mesma coisa. Nós temos que vigiar naquilo que falamos. Nós estamos na igreja, oramos, intercedemos pelos nossos entes queridos, mas sempre falamos contrário daquilo que oramos a Deus. Estamos na igreja e abençoamos o nosso lar, abençoamos o casamento, falando, meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, minha vida é uma bênção. Quando está lá no momento de tribulação, de tempestade, começa a dizer, esse meu marido é uma praga. Essa minha esposa é uma pedra de tropeço. Isso aqui é um mal necessário. Não é assim que muita gente diz? Percebe, irmão, que estão tropeçando em palavras. Estão, na verdade, amarrando seus caminhos. Quantos olham para os filhos e tratam os filhos como se fosse um endemoniado. Ah, essa praga. Essa criança é um atraso de vida. Irmão, com a boca você está amaldiçoando. Vocês estão aqui, gente? Estão compreendendo? Você está, na verdade, amarrando a sua vida. Quantos vivem diante de uma circunstância contrária, dizendo, eu não tenho sorte na vida. Não adianta. Eu nasci para perder, eu nasci para ser um miserável, eu nasci para ser um sofredor. Quantas pessoas, na hora da circunstância, estão declarando coisas que estão amarrando a sua vida? Não tropece em palavras, irmão. Vigie no que você fala. Você está aqui na igreja declarando que Deus é o seu Senhor. Mas aí, quando sai da igreja, você declara maldição. Você declara palavras que estão destruindo a sua vida. Estão entendendo, gente? Você, muitas das vezes, passa o dia inteiro dialogando com pessoas negativas, com pessoas pessimistas, pessoas que só querem amarrar os seus caminhos. E como que eles ficam? Está feio o negócio, você vai lá, é verdade, está mesmo. Não tem jeito esse país, não tem mesmo. E você, isso aqui eu estou falando coisas bem básicas, mas tem coisas piores. Estão aqui comigo, gente? É o que Tiago, usado por Deus, diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. As nossas palavras têm poder de domínio do nosso corpo, irmão. Alguns anos atrás, quando pregávamos essa verdade, muitas pessoas questionavam, achavam que era autoajuda, quando na verdade, como eu sempre digo, é a ajuda do alto. Não interessa se esses pregadores de autoajuda têm usado isso aqui. O importante é que é a verdade. Agora, não é porque eles falam que nós não vamos falar, porque é bíblico. Vocês estão entendendo, gente? Só que é comprovado hoje pela medicina, pela ciência, que quando você fala, você emite essa informação para o seu cérebro, e o seu cérebro distribui essa informação para todo o seu corpo. Está entendendo? É o que está aqui. O que Deus falou há milhares de anos atrás é o que está sendo comprovado hoje pela ciência. Aquele que é capaz de refrear a sua língua, as suas palavras, é capaz de refrear todo o corpo. Quantos vivem falando de doença? Você, por educação, pergunta para ele, está tudo bem? Ele diz, está nada, está feio o negócio. Tem pessoa que nunca está bem. Alô? Tem ou não tem, gente? Você, por educação, conversa com ele. Está tudo bem? Está nada, rapaz. Está feia a coisa. É o que está acontecendo. Estou com uma dor na coluna. Aí entra a competição, aquela que eu falei no meu livro, né? Aí o outro quer ser mais doente ainda. Fala, vamos ver quem tem mais doença. Aí ele fala, tá, dor na coluna? Isso não é nada. Pior é eu que tenho dor na cabeça. E já faz tempo, já tomei Neosaldina, já tomei tudo, não resolve. Fala, é, coisa tá feia. Aí entra o terceiro, fala assim, ah, você tá bom ainda. Pior que eu, dói a cabeça, dói a coluna. E fica aquela briga, irmão. Você conversa com pessoas que estão o tempo todo falando que estão mal. É insuportável ouvir pessoa que nunca está bem. E aí eu sei que talvez na sua mente passe, mas se eu estou sentindo dor, vou falar que não estou? Depende, o que é verdade para você? Olha para o teu vizinho e diga assim, a palavra é a verdade. Nós acreditamos muito quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Mas quando diz, fala a palavra, ele fala, não, tem que falar o que eu estou sentindo. O justo vive... Por isso Paulo diz, crie, por isso falei. Mas quantos gostam de ser coitadinhos? Quantos gostam de ser coitadinho? Quanto mais ele fala que está sofrendo, mais ele se sente importante. Vão ter dó de mim. Olha para o teu vizinho e diga assim, você não precisa disso. Diga assim, se coloque na posição que Deus o criou para viver. Irmão, ninguém precisa ter compaixão de você, Jesus já teve. Ninguém precisa ter dó de você, ponto final. Não queira viver dessa forma, irmão. Por quê? Porque você está amarrando a sua vida. Você está colocando maldição sobre o seu corpo. E aí você fica, eu sirvo a Deus e eu não sei porque eu tenho tanta doença. Entendeu? Quantas pessoas passam hora assistindo programa de televisão que só fala de doença? Ele quer saber como que funciona a doença. Você vai ter, irmão? Já é para me prevenir. Eu tenho saúde plena. Olha para o teu vizinho e diga assim, Jesus conquistou para você saúde plena. Obviamente que você não vai viver uma vida relaxada. Está me entendendo? Não é de relaxo que eu estou falando, use o equilíbrio. Mas você, irmão, não pode ficar se condenando. Graças a Deus que Deus inventou o controle da televisão. Diga para o seu vizinho, você tem um controle nas suas mãos. Que antigamente você tinha muito assim, né, tenho preguiça de trocar de canal, então eu vou ficar aqui. Agora você não tem mais, mesmo com preguiça você consegue trocar. Mas se tiver preguiça de apertar o botão, aí está feio o negócio. Você vem aqui para orar, porque já está morrendo. Mas tudo bem. Nós temos o controle. Esses dias, irmão, eu não assistia mais televisão. Por quê? Você coloca lá a gripe do porco, depois mudou. Gripe do suíno, depois mudou. Agora é gripe do H1N1. Não fala mais nada que presta, é só doença. Daqui a pouco, aí virou aquela febre, né? Espirrava lá perto, você não veio do México não, né? Não sei se vocês já viram isso. Mas tenho. O que acontece, irmão? As pessoas estão vivendo com medo. Quantas doenças hoje estão sendo desenvolvidas por causa do medo das pessoas? Estão entendendo? Quantas pessoas, irmão? Aquela tal de doença do toque, já viram? Hã? Pessoa, deixa eu falar para você. A pessoa tem medo de pegar, ser contaminada, ele lava a mão toda hora. Ai, meu Deus. Peguei na mão dessa pessoa, preciso lavar a minha, senão eu vou pegar uma doença. Irmão, presta atenção, não estou falando de falta de higiene, estou falando que, será que você é tão vulnerável assim? Será que Deus te criou tão fraco assim? Alô? Diga assim, Deus me criou muito forte. Deixa eu falar uma coisa para você, como que é importante nós analisarmos o que ouvimos. Há um bom tempo atrás... Eu vi uma palestrante dizer que a nossa vida é vulnerável, que nós somos frágeis, que qualquer hora nós podemos morrer. É uma mulher conceituada, admiro muito aquela mulher, só que dessa vez ela deu uma bola fora. E aí ela começou a dizer, nós somos frágeis, e começou a dar um monte de exemplo de fragilidade do ser humano. Né? Você está aqui hoje, você cai e morre, então nós somos fraquinhos, tem que tomar cuidado, irmão. Sem querer, eu aceitei aquela ideia. Irmão, vou te dizer uma coisa. Começou a existir alguns sintomas. E eu tá amarrado. Motivado por quê? O que é que Salomão diz? Aquilo que você imagina, você é. Olha para o teu vizinho e diga, aquilo que você imagina, você é. Sem querer, de uma forma sutil, eu aceitei aquele pensamento. E eu comecei a ser exatamente como aquele pensamento frágil. De repente, eu já não me via, eu já tinha que exercer a fé com muito mais esforço, porque era sintomas daqui, sintomas de lá. E um dia eu falei com Deus, eu não aceito. Como? Eu não aceito. E aí Deus falou assim, bem forte no meu espírito, você não é frágil. Você não é frágil, eu te fiz a minha imagem, por isso você não é. Você é forte, você foi criado para viver. Digo um glória a Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim, você não é frágil coisa alguma, irmão. Irmão, quando o Espírito Santo falou no meu espírito aquilo, eu falei, ó, desgraça do diabo. Por quê, irmão? Ele usou essa frase maldita para começar a trazer os seus sintomas. Você é frágil, olha o vírus, olha isso, olha aquilo. Não, irmão, eu não sou frágil, você não é frágil. Mas se você aceitar isso, você será. Estão me entendendo? Você foi criado para viver. Amém, gente? Você foi criado, você não foi criado fraquinho, não, irmão. Você foi criado à imagem de Deus. Digam glória a Deus. Mas quantos de nós estamos ali falando de miséria, de doença, de fracasso, e a nossa mente está recebendo essas informações? Estão recebendo. E eu estou lá, vida inteira. Puxa, isso é difícil para mim. Isso eu não consigo. Isso não dá. Isso é impossível. Está entendendo? Quando nós dizemos que é, é. Por isso, se você não tropeçar em palavras, você é. O que você é, irmão? Perfeito. Então, vigia com aquilo que você tem falado. Por isso, Paulo, ele dizia com propriedade, crie, por isso, Paulo falava aquilo que ele cria. O que você crê, é isso que você tem que falar. Eu creio que eu sou a imagem de Deus, eu tenho que dizer isso. Eu creio que eu tenho poder, o poder do nome de Jesus. Então, eu tenho que olhar para todas as circunstâncias e dizer, se eu tenho o poder do nome de Jesus, eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, qual é o problema que pode me vencer? Amém? Comece a falar o que a palavra fala. Diga comigo, eu devo falar o que a palavra fala. Versículo 3. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha só. É uma analogia aqui. Amém, gente? Vede também os navios, que sendo tão grandes, é levado por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Então, você vê aquele navio enorme, o que é que determina o destino daquele navio? Um pequeno leme. A parte menor do navio determina o destino dele. Aqui Deus está dizendo que a mesma coisa acontece conosco. A parte menor do nosso corpo, embora com algumas exceções, tem gente que a língua é muito grande, mas tudo bem, brincadeira. Só para descontrair um pouco, vocês estão muito tensos. A parte menor, irmão, do nosso corpo determina o nosso futuro, que é a nossa língua. Alô? Vocês estão aqui comigo? Da mesma forma que o leme determina o destino do navio, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda, a nossa língua também, ela determina o nosso destino. Porque muitas das vezes, confessamos crer em Deus, mas estamos confessando o diagnóstico do médico, estamos falando o que os economistas dizem. Então, o que é a verdade? A palavra ou o que o homem diz? Quantos têm dificuldade para confessar a palavra? Porque ele acha que se ele falar o contrário da palavra, ele está falando a verdade, porque ele está sentindo no corpo dele. Quantas pessoas já ouvi dizer, presta atenção nisso, não fale de doença, ele fala, mas se eu não falar, estou mentindo. O que é mentira, abençoado? O que é mentira? Mentira é contrário à verdade. Agora, eu te pergunto, o que é a verdade? Os sintomas que estão no teu corpo ou o que Jesus diz? Jesus não disse, eu sou uma verdade, mas existem outras. Ele diz, eu sou a verdade. Se ele diz que eu estou curado, se eu falar contrário disso, eu estou mentindo. Você entendeu sim ou não? Alô? Entenderam? E aí eu já dei vários exemplos de que Jesus praticava isso e que isso não é mentira. As religiões, esses falsos pregadores, não creem na palavra da fé e ficam distorcendo. Não, irmão, você está com dor, confesse a doença. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho que confessar a cura, porque Jesus disse que eu estou curado. Amém? Tem vários exemplos na Bíblia. E o mais claro, o que eu mais cito em todos os cultos que eu falo sobre o poder da palavra, é quando a menina está morta e Jesus chega lá e todo mundo chorando. O que é que Jesus fala diante daquelas circunstâncias? Jesus olha e diz, porque vocês estão chorando, a menina não está morta, mas... O que que Jesus falou? Ele falou que ele cria e não que ele via. Ela estava morta, ele estava vendo, mas lá dentro ele cria que ela estava dormindo, portanto ele iria lá acordá-la. Amém? Quando Lázaro morreu, o que que Jesus falou para os discípulos? Vamos, o nosso amigo Lázaro dorme, iremos despertá-la. E os discípulos pirou, porque não entendia a linguagem da fé naquele estágio da vida deles. Quando Jesus, ele diz para os discípulos, o nosso amigo Lázaro está dormindo, vamos despertá-lo. Os discípulos pirou. Ué, se está dormindo, por que a gente vai lá? Amanhã ele acorda. O que Jesus falou, irmão? Repita comigo, a linguagem da fé. Aquilo que ele cria, ele falou. Mas Lázaro já estava há 3 dias morto. Amém, gente? 4 dias morto. Me perdi agora nas contas, hein? Mas enfim, estava lá, irmão, em estado de decomposição. Todo mundo sabia que ele estava morto, mas Jesus diz, ele... O que que Jesus falou? Diga bem forte, vamos lá. Ele dorme. Por quê? Se ele dorme, eu posso acordá-lo. E aí os discípulos não entenderam nada, falou, bom, não precisa ir lá. E Jesus falou, tá bom, já que vocês não entendem, então eu vou dizer, ele está morto. Falou a linguagem natural. Agora, que linguagem você quer falar, irmão? Repita assim comigo. Diga para o seu vizinho, você deve falar a linguagem da fé. Amém, gente? Então diz assim a palavra de Deus. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levado por impetuosos ventos, com pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, repita comigo, é um pequeno membro. Olha só. E se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Ou seja, basta um pequenino fogo, coloca, incendeia um bosque todo, não é verdade? Uma pequenina chama. Assim é com a língua. Um pequeno membro faz tanto estrago, irmão. Entendeu? Acaba com a vida da pessoa, tanto física como espiritual. Não é verdade? Foi o que falamos agora. Pessoas que falam, são fofoqueiros. Já viu fofoqueiro? Vocês ainda não viram, mas olha, se preparem, que um dia vocês ainda vão ver. Então veja só, tem lá o fofoqueiro. O que que ele faz? Ele não estraga a vida das pessoas? Sim ou não, gente? Ele estraga a vida das pessoas. Agora, no mundo espiritual, a nossa língua também é capaz de causar estrago. Amém? Então, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Estava indo tudo bem. Uma palavra mal falada inflamou o curso da natureza, ou seja, o curso natural. Entendeu, gente? Continuando. É, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem pode dominar. é mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Já viu pessoas assim? Ele fica, ele vê alguma situação, olha só, presta atenção, ele vê alguma situação e ele fica lá se controlando. Aí ele fica se controlando, ele fala, ai, não aguento, eu tenho que falar. Tem resíduo ou não tem? Hã? Ai, meu Deus, não aguento, eu tenho que falar. Aí, só, aí ele quer ouvir a pessoa, fala, fala, fala, fala. Ai, que prazer. Parece que é um alimento, né, irmão? Aí ele fala, ele enche a boca para falar. E depois ele fala, eu não estou fazendo fofoca, estou fazendo um comentário. Acontece isso ou não acontece, gente? Ele não consegue, irmão. Ele morde a língua, ele fala, oh, meu Deus, me segura. A língua quer sair, né, irmão? Quer falar. É o que está dizendo aqui. Por isso, irmão, só com a ajuda do Espírito Santo nós podemos controlar as nossas palavras. Amém, gente? Estão conseguindo compreender? Você pode pegar os dois lados, irmão. O mundo natural e o mundo espiritual. Entendeu? Quando você recebe aquela má notícia, você tem que controlar os seus lábios para não declarar a derrota. Amém, gente? Mas quantas vezes, né? Pessoa pega o pagamento, ela olha, desgraça. Desgraça não é palavrão, viu, irmão? Desgraça significa estado de miséria. Amém? Aí a pessoa olha e fala, desgraça, eu trabalho tanto para esse miserável desse meu patrão, ele só me pagou isso. Não conseguiu controlar, irmão. Tem que olhar para aquilo e dizer, pai, obrigado, é pouco. Eu vou ser fiel no pouco, porque o Senhor vai me colocar no muito. Não é isso que diz a palavra, irmão? Mas domina a língua. Diga assim, eu devo dominar. Diga, dominar. Então vamos lá, para a gente encerrar aqui, irmão. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Olha que terrível. Ele vem na igreja e fala, Deus, o Senhor é bom. Aí olha, aquele irmão ali é um perturbado. É isso que está dizendo aqui, irmão. Com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos o irmão que é semelhante a Deus. Diga assim, tenho que dominar. Amém, gente? Continuando. Da mesma boca procedem bênçãos e... Você já viu pessoa fazer isso, irmão? Ô, irmão, tem gente que chega para você e fala, ah, você é uma bênção. Eu te amo, eu te admiro tanto. Daqui uns dias, irmão, ou daqui um tempo, só porque você fez algo que não era o que ela imaginava, aquela mesma boca que falou que você era uma bênção, posso dizer que você é uma maldição. Já viu? Tem pessoas que jura que te ama. É só você falar um não para ela, ela jura que te odeia. Não é verdade? Acontece isso ou não acontece, gente? Ela diz que te ama. Nossa, essa pessoa é uma bênção. Isso acontece muito com o pastor, né? Eu amo esse pastor. Esse pastor, olha, é uma bênção que Deus pôs na minha vida. Quando ele vem e fala, irmão, presta atenção, você está errado. Quer dizer, a mesma boca aqui, abençoou. O que, que ele queria? É, irmão, você está errado, mas continua no erro. Fica tranquilo, irmão. Continua errado. Ele quer ouvir isso, não é verdade? Se ele não ouve, eu estou dizendo quem pratica isso, irmão. Amém, gente? O cristão é diferente. Repita comigo, o cristão é diferente. Então vamos lá. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Pode? Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não pode. Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Controle, irmão. Aquilo que sai dos seus lábios deve sair para edificar. Amém? Aquilo que você fala deve ser para abençoar tanto a vida de outro como a sua própria vida. Porque, irmão, tem muitos crentes na igreja que estão morrendo como peixe pela boca. Vivem confessando derrota. vivem falando desgraça, vivem falando que não podem, que não conseguem, que para eles não dá um certo, e é assim que você está vivendo. Para encerrar, Provérbios capítulo 18, último versículo, Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 20, olha o que diz: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Ou seja, você comerá dos frutos dos seus lábios. Aí diz aqui: a morte e a vida, repita comigo, a morte e a vida estão no poder da língua. O que significa estar no poder da língua? Significa que a língua é que determina, é que domina sobre a vida e a morte. É a palavra de Deus que você está lendo? Está vendo como que é sério? E aí você vive falando de doença. O vento está lá na Bahia, você... Ai, meu Deus. Sei não, hein? Coita preta. Aí o irmão, por educação, fala: saúde, irmão, não é doença mesmo. Não é assim que acontece? Uma pessoa deu um ventinho, alguém respirou perto dele, fica... Ixi, vai inflamar minha garganta. Você é tão fraco assim, irmão? Você acha que Deus te criou tão fraquinho assim? Eu não estou falando, obviamente, que você não vai lá tomar aquele banho quente e sair com o seu carro numa chuva e abre o vidro e falar: eu sou forte. Aí você está tentando a Deus, irmão. Amém, gente? Leve no equilíbrio, digam graças a Deus. Amém, gente? Leve no equilíbrio que eu estou falando, né? Não é você estar lá com o corpo quente e pula numa piscina gelada. Fala: ah, eu sou forte, né? Eu tenho a força, você não é o He-Man, fique tranquilo. Então leve no equilíbrio a palavra. Vamos lá para a gente encerrar. Repita comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só: e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você comerá do fruto dos seus lábios. Olha, preste atenção àquilo que você está dizendo. Você vem na igreja, ora, mas sai daqui e fala: não tem jeito. E aí depois você quer que aconteça. Você manda a doença embora quando alguém chega e pergunta: e aí, como você está? Ah, rapaz, você sabe que o negócio é feio, né? Mas eu vou vencer um dia. Pode orar de novo, irmão. Não adianta ficar com meio termo. Alô? É assim ou não é? Alguém sabe que você está com um problema lá no casamento. Você orou a Deus pelo seu casamento. Daqui a pouco essa pessoa chega: como está o casamento? Ih, rapaz, meu marido não muda. Você não orou, não? Aí a pessoa chega para você, você confessa, né? Mas ele sabe que eu estou vivendo. O que você está vivendo? Você crê na sua oração? Quantos creem na oração que fazem? Diga assim: o que eu faço após a oração... Medita no que você disse. Vamos lá. O que eu faço após a oração é mais importante do que eu faço antes. Por quê? Porque aquilo que eu faço antes é importante, mas o que eu faço depois é mais importante. Porque eu oro a Deus, estou lá desempregado: Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que as portas já estão abertas. Tem gente pedindo para Deus abrir porta ainda. A Bíblia diz que a minha porta está aberta. Amém? Diga assim: as suas também, irmão. Diga assim: as portas estão abertas. Jesus morreu na cruz para levar toda a miséria, mas ele tem que abrir porta ainda. Então, não estou entendendo. A Bíblia diz, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, achará pastagem. Ele é a porta. Está aberta. Digam graças a Deus. Então, ele ora a Deus: Deus, nome de Jesus, a porta do emprego está aberta. Espírito Santo, me mostra onde é esse emprego. Aí no outro dia: e aí, irmão, arrumou um emprego? Rapaz, está feio o negócio. Você viu falar sobre a crise? Olha, já entreguei currículo, não tem lugar. Sabe, eu chego pertinho, faço entrevista, eu não sei porque eu reprovo. Ué, você não disse que estava trabalhando? Você viu o conflito? Você tem que crer no que os seus olhos estão vendo ou crer no que Deus disse. Você escolhe. Amém? Olha para o teu irmão, diga assim: você decide, irmão. Não, diga para uns dois, três isso. Diga: você decide, meu irmão. Por isso, na palavra de Deus, tem duas alternativas: vida e morte, céu e inferno. Sim, não. Quem decide? Nós.